This is meat for the good time. Get the music. A difusora não manda recado. Vai lá buscar o sucesso. Robin and Joe. Os automóveis, ruas e cozinhas tocando sem cessar. Ela vem chegando de branco, me ganhando tímida. Com a chuva molhando seu corpo, que eu vou abraçar. E a gente no meio da rua, do mundo, no meio da chuva. Que maravilha! Agora o sucesso internacional do conjunto Bread. Everything I Owe, os 20 anos de Blue, de Elis Regina. Tenho mais de 20 anos. te quero mal. Essa calma que inventei, vencei. Custou as contas que contei. Eu tenho mais de 20 anos. Minhas costas, as raízes na marquise. Eu tenho mais de 20 mil.